Araújo. A Carroça da Saudade. Bunda New Project. O volume está no máximo. Esse CD é mais uma produzida por ele. Onde DJ Daniel Cardoso. Que um dia tanto me apaixonou. Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. Tantos caminhos já andei, e a esperança do meu lado, de outras pessoas já gostei. De outras pessoas.